confirme, chuva é moderada? Ativo sobre o campo, chuva leve. Chuva leve, ok, obrigado. Controle Salvador, boa noite, Azul 4235, sente da informação ativa. Azul 4235, boa noite, acende a estação, chuva leve, operação visual, isso aí mantém nível 050, via chegada ponte, aguarde o procedimento LS X-Ray, ajuste no 096, Azul 4235. Para o 050, pela via no 096, ponte, X-Ray, estação no 0. Possibilidade, senhor, de coordenar com a sua torre a aproximação e pouso na pista 17, por gentileza? Gente, aguarde possibilidade, o Azul 4235. Só para adiantar, o tempo estava estável, chegou até com chuva forte permitente. Vamos consultar para ver se há segurança de vir e não ter nenhum transtorno meteorológico aí na final. Maravilha, senhor, exatamente o que pensamos também. Se permanecer essa condição ou melhorar, a nossa intenção é 97. Se não, a gente prossegue na 10, se é autorizado pelo senhor. É isso. Aguardando então a coordenação mais próxima, prevista em Bonto, vai ter uma resposta, porque praticamente Bonto aí está alinhado com a pista 97. Maravilha. Muito obrigado, cara. 4235, agradeço. DS-6224. Complete final do procedimento, chame torre 118, decimal 95, chame 6224. 3295-6224. Oi, Salvador, muito boa noite, hoje chame 6224, estabilizado no ILS a 3.5 milhas do Macarulho. Chame 6224, boa noite, reporte visual com o campo, chuva leve sobre o campo, altímetro no zero, no meia, pista molhada. Condições, reportando visual com o campo, 6224. Tower American 230, holding short of injury. 230, você taxi via India to holding point, maintain holding point on 10. American 230, taxi via India to holding point, maintain holding point on 10. Salvador 6313, autorização Guarulhos, nível 360. É 224, pouso autorizado na 10, pista molhada, o vento 140 graus com 08 nós. 76224. Se mantém o nível 060, descendo via chegada a ponta, ajuste 90 no meia. O Salvador era visual, os mínimos e chuva leve sobre o aeródromo. 35972. Sente o Rio 5972, nós temos informação brava, entendeu? Confirmar que você é a Brava ainda, o Rio 5972. Ok. Estou descendo para o 060, Rio 5972. Fechou. Informação Charlie, Rio 5972. Ok, vou checar. Aqui, Contrílio Salvador, quando eu estou no 02, 3PR. Olimpo 02, Salvador, opera visual, nos mínimos, com chuva leve no aeródromo, ajuste 90 no meia, o Olimpo 02, irá prosseguir para Salvador, para o final do procedimento elétrico, confia. Afirma aqui os motores para final do elétrico. Controle Salvador, o gol no 970, boa noite. Boa noite, Gol 970. Sem identificação, desça e mantenha o nível 070 via chegada com a média 1. Tem que vir para 070, porém, após a morte, eu não posso ir para a Bomédia. O ideal seria para o Edistar ou manter a pro atual, 970. Teste autorizado desvios, após quando tiver condições de voar direto e TAP, Gol 970. Ativo, oitará o 970. Olimpo 02, vou ir no rumo de, inicialmente, Bomed, para a chegada Bomed, Olimpo 02, Bomed 1. Se possível, o portal máximo está vindo aqui com mais de Será vetorado, então, para o final do procedimento ILS Olimpo 02, acione o modo aderente. Identificou, agora 50 milhas, radial, fundo 40, em Salvador. Está em contato radar com o vetor, estabilize na proa 300, proa 300, se vai para as comunicações, vou ir para cima na marcação 080, solicita meio de apoio quando no pátio militar. A gente conseguiu contato já com a sala de operações e já pedimos o apoio médico lá na base. Gente. Então, né, presidente, reportaram pela 180 de Cuba, Golinho 0. Ah, 080 de Cimbra, Olimpo 03. Ah, corrigindo 080 de Cimbra, Olimpo 03. Lembre-se 4235, ajuste sua navegação para prosseguir direto para a reta final da pista 97. É posto para as modificações das regras, descendo até 4000, ajuste no 0 no meio. 230, cleared for takeoff, 10, the winds 140 degrees with 08 knots. American 230, take a takeoff, runway 10. Ajuste a navegação conforme solicitado para prosseguir direto para a reta final da pista 17. Conforme solicitado, confirma. Afirmativo, então, após bomba esquerda, final da pista 17, 4235, agradece. Descendo o 4235 para o disco de trás. Não, inicialmente 4000. Reposte em condições de Victor McCharlie para modificações das regras e prosseguir para pouso. Visual, o AZ4235. Com certeza, senhor. 4000 pés, ajustado no 06, reportará visual. Já está praticamente a visual com todo o tempo. Thanks. Olha, boa noite, boa noite, 888, informação Bravo. 888, a identificação desse mantém nível 070, gol no 888. Você pode ser no 070, 888. Bonnet 39, call saldo departure frequency 120.80. Have a nice flight and good day. Good day, sir. 1000 feet, climbing 360. American line 230, radar contact, climb and take flight level 360. American 230. Climbing to level 360, American 230, resident. We'll need deviation to right, of course, as we make our turn back towards Mullen. Do you want direct to control position? Direct to Nemen, please. Direct to fly direction and in position, America 230. Say again. Can you buy to fly direct to... Too short, too short your target, American 230. American 230, I'm sorry, I don't understand, sir. We're leaving 2,400, flight level 360 in a left turn, and we'll need deviation right, of course, for weather, over. Give me your head, do you want the deviation? Right deviation, right deviation. Roger, confirm me heading of the deviation. Stand by one. 340. Roger, we're clear deviation, head 340, America 230. Back in 230, Roger. Azul 4235, desse mantenha a altitude de 2000, reporte visual com a pista 17. Reportará visual com a 197 a 2000, descendo 4235, Azul. E mantém a altitude de 3000. São Rio 5972, desse mantém 3000. 230, clear of weather, what point you would like us to go to now, Momo? Clear direct to correction, mantém present head initially. Mantém heading 350, after flight level 090, fly direct to cockpit position. Okay, Kogbu, will maintain heading after 090. Go direct Kogbu, MAC in 230. Okay, maintain heading 350 after flight level 0905 direct to Kogbu position. Roger, roger, recap. Traffic in sight. Confirma ajuste para o Rio 5972. Ajuste 90 no meio, descendo para 3.5972. 3.016, Rio 5972. América 2305, direct to Kogbu, Kogbu position. América 230, roger, go on direct Kogbu now, traffic in front. Azul 4235 já tem referência visual de KKB 317 para modificar as regras e prosseguir em regras de voo visuais? Afirmativo, já tem, senhor. 4235. Modificar os 43 vista para a altitude de tráfego, direto na reta, longa reta final da 17, o chame torre 1-18-95, azul 4235. 1-18-95, obrigado senhor, 4235, agradece a sua gentileza, até nossa saída, 4235. Disponha. Gol 974, perdão, gol 970, vista e mantenha 4000. Esse 4000 está monitado, 970. Se você quiser, inicie redução para 2009. Ah, reduzir 2009 ou 970. Estamos livres da restrição em SAP ou 970? Afirmativo. Desculpe, torre 4235, agora sim, na sua escuta. 4235, pista molhada, o vento é 1,60 graus, com 0,8 nós, altímetro 1,06, pouso autorizado na 1,07. Livre pouso na pista 1,07, 4235, tá azul. 50? Afirmativo, proa 050, 1,970. Na proa 050, limite ao curso do localizador, gol 1,970. Na proa 060, voa Lox 1970. Rio 5972, desse mantém 2.000, autorizado final do procedimento LS. 2.000, reportará estabilizado no ILS, Rio 5972. Lembro 02, assim que possível, iremos abreviar sua aproximação, devido a passageiro com esquema a bordo. O Olímpio 02. Ah, sim, 02. Desculpa. América 230, contact sinal, receive center, on frequency 125.45, if unable 126.85. 125.45, 126.85, good day. Good day. 1970 para o localizador, direita para o 070, responsabilizado com 1970. É, agora negativo, nós vamos ter que interceptar na presente pro 970. Tem condições então de voar na proa 20020, aí vou dar prioridade à aeronave que está aqui ao sul com o passageiro em firma porta, confia. Está bem negativo, nós estamos aqui bem num corredor meteorológico, só tem condições de manter a presença agora. Gente, desse mantém então 2000, reporte no localizador estabilizado, voo no 970. Teste 2000, reportará estabilizado 970, voo. Voo no 888, seu vetor, tem condições de voar na proa 24... Zero. É, confirma quantas milhas? Aproximadamente aí mais 25 milhas, 5 minutos nesta proa. Afirma o voo na 888? Tem condições? Afirma, vai voar então na proa 240. Certo. Solo 47, dá presente para a gentileza do Solo 121, decimal 9, boa noite. Obrigado, senhor. Com certeza, agradecer o controle e a coordenação da Sessão 7, a gente agradece. Avisado, muito obrigado, boa noite. Obrigado. Iremos subir 41 para o setor norte para a gente interceptar o localizador de aeronave ao sul, ok? Ok, a gente vai ultrapassar o curso, porém apenas 10 milhas. Senão vai ter que curvar à esquerda, 970. Gente, Olimpo 02 curve agora, tem condições de curvar à esquerda na proa 30, Olimpo 02 confirma na direita na proa 30. Sim, Matilde, direita 30. Matilde, direita proa 030, Olimpo 02. 030, direita, quando o autorizado se oferecer. Esse mantém a altitude 2000, Olimpo 02 na proa 030. 030, 2000, Olimpo 02. O voo no 970 desça e mantém então 4000 nesse setor, o voo no 970. Vai descer 4000 nesse setor, qual é a previsão para daqui 2 minutos para o 970? Estabilizado o Rio 5972. O voo no 970 nessa proa por 2 minutos é previsto ir pro, lá na proa sul ou pro 90 para interceptar o localizador. Afirmativo, o ideal é mais 5 milhas curvar direita na proa sul então, 970. Afirmativo. Vice para 972, torre 1895. 1895, grato. Voo no 888, desse mantém nível 060. 060, voo no 888, estou mantendo a proa 240. Afirmativo. Olimpo 02, curva direita até proa 055. Direita 055. Pode curvar 10 graus à esquerda, dessa forma, foi? Qual seria a proa esquerda? 230. Já não copiei? 230. 230 está autorizado, gol no 888. É, o 888. O gol no 970 solicita esquerda agora, fazer um 360 ou um 80 para tomar a proa sul. Está autorizado, gol no 970, reposta com proa sul. Reportará o 970. Após esse 180 vai ser autorizado o curso. Aguardando o gol no 970. Provavelmente sim. Tá sim, já está com velocidade reduzida. Teste gol no 888, inicia redução para 200 nós, ou no 90 nós. Vai manter então 220. Curva direita na pura 70, 070, o Olimpo 02, reposta pisar no curso do localizador. Direita 70, reportará estabilizado. Tudo isso mantém o nível 050, temos a aeronave no setor, mantendo 4000. Voo no 88, nossa posição 12 horas a 7 milhas, aeronave da companhia com preset. Ah, atende, voo 888. Voo 970, tem condições de voar agora na proa 1160? Afirmativo, 970 para 1160. O voo 88 vai ter que voar na proa 200 para essa formação. Vou voar na proa 200, voo 888. Desse manter nível 060, via por meio de 1, aguarde o final do procedimento ali, SX-Ray. Ficou autorizado. Foi o 060. O voo 970 precisa da proa 140 agora e pode reduzir a velocidade. Teste com a proa? 140. Autorizado por 140, desse para 2000, autorizado ali. Desce 2000 e LS, voo 970, deseja alguma velocidade? Desce está ideal no momento, Gol 970. Vamos manter então. Gol 1888, controle? Na 34. Se tiver aeronave no setor que foi necessário fazer desvios, tem condições de voar nesta proa? Aparentemente parece que está fazendo desvios, tem condições de voar nesta proa? Manter esta proa por mais 10 milhas ou 3 minutos? É negativo, no máximo é mais 5 milhas. Tem 5 milhas, então vamos fazer o seguinte, se eu vou voar para Simbra, no último nível então, vamos descer o senhor em espera para completar a aproximação, ok? Confirma a proa? A proa de Simbra, ele já serra. Ah, sim, ele já serra, então vai voar então. É o melhor que nós podemos fazer aqui no momento. Temos aeronaves aí na sua frente, aí na sua posição aí de 11 horas, a 4 milhas, cruzando 3.500, descida para 2.000, a aeronave companhia que precede para pouso. Então vai só para coordenar, então vamos manter a proa o máximo que der aqui, após voar na proa do Índia Serra. Flash, volume 02, complete procedimento, torre 1895. Estabilizou a torre 1895, Nilton, obrigado aí, desculpa o conselheiro. Ah, nós estamos aqui para isso, obrigado aí. Boa noite, Olympus 02, final INR, passando agora o STEP. Olympus 02, altímetro no 0 no 6, pista molhada, reporte visual com campo. Gente, reportará visual para o campo, Olympus 02. Zero dois, passando agora bem cantos férias, visual para o campo. 02. Pouso autorizado, pista 1-0, pista molhada, o vento 1-9-0 graus, com 1-2 nós, 1-2 é nós. Presente, olho para o 02, ele pouso, pista 1-0. 8-8, é previsto quando na perna de afastamento, descer e talvez prolonguemos a perna para sequenciá-lo na aproximação. Boa noite, 8-8. Ah, sim, 8-8-8. Chegando uma décima terra, altitude de 4.000. 4.000, descendo 888. Controle 1888. Proceda. A órbita no Índia Serra vai ser compulsória ou o senhor deseja que a gente reduza ao máximo possível para evitar a separação com o trazo? Não, vou fazer uma espera realmente. Na perna de afastamento vai descer e na curva de aproximação para o homem já está autorizado o procedimento. Ah, sim. Então se puder coordenar, vai fazer então a órbita padrão. Se estiver melhor à direita, poderá fazer à direita, com cujo afastamento à direita, que está a seu critério. Não, trave à esquerda mesmo, a direita está bem carregada. Tá bom então. Pela direita, reporte no bloqueio iniciando a curva de afastamento, ou no 88. Reportará 1-8-8-2, é 5-4-1000. Sente, aguarde para descer para 3-1000. Aguarda. Está estabilizado no 970 gol. Ao flash final do procedimento, chame torre 1-1-8, decimal 95, gol 970. 1-1-8-95, muito obrigado, foi um ótimo trabalho, 970. Obrigado pela colaboração. Disponha. No solo às 5.6, livre à direita na minha escuta, táxi via Alfa, reporte na Delta para o cruzamento no zero. A 3178, isso mantém a altitude de 4.000. 4.000, 3178. 190 no 6016. 190 já com a pista ali. 70 continua aproximação, guardando autorização, altímetro no 0 no 6. Guardando no 970. 10 no 6. Espera, era Inglaterra, 188. Escondo na perna de afastamento, está autorizado a descer para 2000, reposta na curva de aproximação, gol no 882. De afastamento desce 2000, reposta na curva de aproximação, 888. Eu tenho a 3178, após o momento, realizamos a proa 075, mais 2, 3, 1. Autorizado de vídeo, e qual quando tiver condições de voar direto no rumo de Duna? Vai formar o rumo de dona, 3, 2, 9, 7, 8. 0, pouso autorizado, não no 0, pista molhada, vento no 9, 0 graus, 1, 2 é nóis. Pouso autorizado no 0, vou no 9, 7, 0. Na escuta. Na escuta. 02, só confirme, tem um passageiro passando mal a bordo? Afirmativo. 02, então você já foi coordenado junto à base aérea de Salvador? Tá, sim. 888. 888, tá autorizado para procedimento, é quase estabilizado. Autorizado alinhar e manter cabeceiro no zero. Alinhando no zero, 02, autorizado ingresso na Delta, efetuou o cruzamento da 10, via hotel da parte militar, lhe frequência, boa noite. Obrigado, via cruzamento via Delta, o parte da frequência, combinado para o tempo pela frente. 970 no solo 59, à direita na Fox Solo 21, decimal 9, boa noite. Direita 219, boa noite, tô no 970. Estacionei a 610, mantenha o ponto de espera. Estacionei a 610, mantenha a posição no ponto de espera. Olimpos, boa noite. Na minha 313, autorizado a decolar, pista no 0, vento no 9, 0 graus, 1, 2 é nóis. Decolo 02, controle 120, decimal 8, bom, boa noite. 08, boa noite. 978, vê se mantém a 2000. Informa quando tiver condições de voar direto Duna para o final do procedimento LS. 7-2000 vai informar quanto condições de voar Duna, já preso no 7-2. Seu bom no 8-2. Boa noite, Oceano M3-3, contato na decolagem, submantém nível 360, sob a via, saída Sambo 1. Via Sambo 1 para 360. Oceano M3-3 informa que terá que voar na proa 140 para evitar formações. Gente, após desvio, voe no rumo de Leda, autorizado, Oceano M3-3. Desvio, boa Leda, Oceano M3-3. Avisão bom, 8-8-8. Boa noite, 8-8, continua a aproximação, guardando pista livre. Guardaram, bom, 3178, Uno 2. Uno 888, pouso autorizado na Uno 0. Chama uma olhada, o vento 190 graus com Uno 2 nós, uma dúzia nós. Lembra, pouso na Uno 0, boa noite, 888. Ana 310, decolo 04, controle 120, decimal 8, bom voo, boa noite. 08, bom trabalho. Nível 350, suba via, sai da PUC. 350, informa que curvou esquerda para desvio de informação, no momento mantém a proa de PUC, 070. Sente autorizar desvios, caso o AJAMO ajude, o desvio é autorizado JAMO. Informará 6310. Solo 06, direita, solo 21, decimal 9, boa noite. 29, boa noite. Controle Oxenia 6310, é possível coordenar para o Odiara Cajun? Aguarde possibilidade, Oxenia 6310. 6310. Complete final do procedimento, chame Torre 11895. 1895, boa noite. Boa. Bandoleiro, GR63, patrulha. Voando direto Lida agora, confirme o 6313. Ah, sim, approach Lida, 6313. É isso. Chama 6310, autorizado Romeu Fox 08, após desvio. Muito graças, Romeu Fox 08, 6310. Torre Salvador, boa noite, da 3178, passando em Serra, baixar travado. Está 3178, tráfego avistado, altímetro no 0 no 6, pista molhada, o vento 190 graus com uma dúzia nós, 12 nós, tem pouso autorizado 90. Teve pouso 90, até 3178. 4980, decolo 08, controle 120, decimal 8, bom voo, boa noite. 08, boa. Controle, boa noite, azul 4980, 1200 pés, Tapuca. ...980, contato, submantendo o 350, azul 4980. 350, 4980. Telemetria 313, chame Recife agora na frequência 128.35, eu tenho 25.1. 2835, será 25, ano, chame 6013 para aqui. Boa. Esquerda, desiste uma ação, 4980, pro a 40 por 15 milhas. Prioridade de envios, azul 4980. Ele chama falando do Puka novamente, 4980. Se tiver condições, vou direto inicialmente Jamo. Ok. Se tiver condições, avisa, voando Jamo, 4980. Zero, chame Recife agora, 12545, alterno 26.85, chame 6310. 12545, 26.85, 6310. Boa noite, Gol, no 723, formatar o Charlie. 723, essa identificação, décima pé, nível 050, via chegada a ponte. Via chegada a ponte, 1050, Gol, 1, 723. 480, chame Recife agora na frequência 2545 ao termo 2685. Salvador, boa noite, tá? 3305.0 pronto. Pista 3305 autorizado, alinhar e decolar, pista 10, vento 190 graus com 18 nós, 18 nós. Alinha e decola, 3305. Decimal 8, tem um bom voo, boa noite. 208, boa noite, 3305. Boa noite, Alta 3305. Alta 3305, contato, foi mantendo 330, foi Boa Via, sai da PUC. 330, tá, 3305. Azul já desce, gol no C23. Afirmativo, reporte no localizador. Então 3305, chame Recife agora na frequência 12545, alterno 26, decimal 85. 2545, 2085, boa noite, 3305. Boa. Bruno 723, complete final do procedimento, chame Torre 11895. 1895, boa noite.